Deus é mais, bem mais que qualquer força pra se levantar, pra destruir minha vida, minha carreira. Ele é maior que uma dor causada pelas circunstâncias do viver. Me dá tantos motivos pra dizer quão grato sou. Não posso reclamar, Ele é comigo. Pelo seu poder, guardado sou.